só, quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. De repente ficou frio, eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Oh. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu